suspeitávamos, ainda não tínhamos tido, portanto, a certeza se de facto existia, portanto, a baleia asiática no Conselho de Órgão do Hospital. Embora já tenhamos ouvido que já foi em tábua, já foram detectados pelo menos dois ninhos. Portanto, estas aqui tivemos uma oportunidade de ver que há uma diferença, porque no mesmo dia tivemos duas ocorrências para destruir dois ninhos, um em Vilela e outro em Avô, e deu para de facto vermos a diferença, tanto no ataque, na agressividade delas, como também no colorido e no formato da estrutura do corpo delas. Portanto, é uma abelha mais agressiva? Muito mais agressiva, com um comportamento totalmente diferente da nossa abelha normal, que se chama o pespão, e o comportamento delas é totalmente diferente. Em termos da forma, como é que quem olha pode... Pelo menos é evitar, porque elas são tão parecidas que a gente... Mas é maior? É um bocadinho maior, mas só se de facto fazer-se a comparação uma ao pé da outra é que a gente vê de facto as diferenças, porque se a gente olhar a olho nu dá as mesmas características de uma para a outra. Sim, é diferente. Tanto a asiática tem um rascado mais negro e é um ligeiramente um bocadinho mais comprida do que a outra. E dá para de facto ver que de facto elas são um bocadinho diferentes. E em termos do ninho? O ninho é exatamente igual? Não, elas têm outras características, pelo menos segundo aquilo que eu tenho informado. A abelha asiática tem sempre a tendência de fazer o ninho suspenso em grandes alturas, em árvores ou telhados, sempre suspenso, enquanto que a nossa não. A nossa já tem por características fazer nos buracos, até no próprio chão, nos muros, portanto, faz o ninho já em qualquer lado, nas chaminés. A asiática, por aquilo que eu sei, o ninho não é muito grande, enquanto que as nossas sim, as nossas fazem os ninhos de grandes dimensões. Precisa ter alguma cautela, não é? Quando vê sim, portanto, a caução, não se, portanto, a pessoa não deve, se não estiver protegida, nós tivemos que fazer, portanto, um investimento em equipamento para nos protegermos, e enquanto que já tivemos muitas ocorrências já durante estes últimos anos, e as nossas nunca tiveram, portanto, este comportamento conforme estas tiveram, basta que uma destas furou, conseguiu furar o fato de proteção e picou. E quantos ninhos é que vocês já destruíram? Oh, sim, já muitos. Este ano já destruímos muitos mesmo. Que perigo é que estas abelhas têm para a saúde? O próprio, esta abelha o próprio adjunto foi picado. Sim, portanto... Fala-se que é uma abelha assassina, sim, mas... Eu não sou alérgico, tive logo o cuidado de tomar precauções. O que é certo é que ainda hoje me dói. E já vamos sacar quase mais 40 e tal horas. Portanto, é sobretudo perigosa para quem é alérgico à picada. Sim, precisamente, que é uma picada muito mais forte. Mas ainda assim, quem for picado deve recorrer ao centro de saúde? Sim, eu penso que sim. Portanto, o comportamento também, a pessoa também vai analisando, de facto, a alteração que vai, portanto, no seu organismo, que vai tendo. E se de facto houver uma alteração que não é normal, deve dirigir ao centro de saúde, pelo menos por precaução, não é? Quem veja um ninho, a ideia deve ser o comportamento. É não mexer e chamar então os bombeiros. Porque de facto isto tem que se ter um certo cuidado, porque estão mais em espaços rurais? Não, mesmo nas habitações. Nós temos tido muitas ocorrências nas habitações. Esta foi a que a gente se expõe e suspeita pelo comportamento e por ser diferente, que seja de facto asiática. Nas outras nossas normais, portanto, elas têm nas casas desabitadas, nas chaminés, por exemplo, imigrantes ou pessoas que estejam para fora, elas têm, pronto, são sítios sossegados, e elas aí é que elas fazem, portanto, o seu habitat. E de que forma é que os bombeiros, então, matam? Nós temos métodos de atuação, depende também onde elas estejam no seu habitat, onde elas escolheram o habitat para estarem, e aí temos que improvisar qualquer atuação que temos para fazermos a sua extinção, como podemos utilizar um herbicida ou até um maçarico queimá-las, portanto, vários sistemas, tudo depende de forma onde, no espaço onde elas estão.